cansaço chegar a ti pra tua fé desanimar e a dor da alma for difícil suportar por conta de um amor não correspondido quando as palavras de quem te cobra aumentarem a solidão e te trouxerem um pavor ao coração e a sensação de que você ficou sozinho. Deus é a resposta pra você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos neste mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quando o passado tentar mostrar que o presente é o seu fim e as injustiças te impedirem de seguir e parecer que a sua luta está perdida, Deus é a resposta pra você quando as portas se fecharem neste mundo. O seu espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos deste mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quer ser com você.